Boa noite. Então, gente, o nosso assunto é, nosso tema é esse, o sacramento do momento presente. E é uma reflexão sobre o tempo, sobre a nossa relação com o tempo. E a gente vai passar por uma série de assuntos introdutórios, eu vou tentar dar uma base de conceitos e aí nós vamos discutir como essa nossa relação com o tempo e de que forma a fé cristã vai afetar a nossa relação com o tempo. Esse é um assunto relativamente complicado. Quem já teve alguma aula, alguma vez, já discutiu essa questão do tempo, já teve a oportunidade de discutir isso em algum momento. Esse assunto é muito interessante e é reconhecidamente um dos assuntos mais difíceis que existem na filosofia. É muito difícil dar uma descrição adequada do tempo, seja na filosofia ou em ciência também. Mas eu não tenho a pretensão aqui de resolver todos os possíveis problemas teóricos e científicos em torno do tempo, né? A gente vai fazer uma reflexão em parte teológica, em parte filosófica, mas focando a nossa relação pessoal, a questão existencial. Como que a gente experimenta e como a gente deveria experimentar o tempo. Então, a palestra está baseada em grande parte numa outra palestra com o mesmo título do Andrew Fellows, que é o obreiro do Labri da Inglaterra. Então, quem for no Labri depois e tiver condição de ouvir inglês, pode ouvir a palestra também. Mas a gente fez algumas modificações substanciais aqui, eu acho que o Andrew não vai ficar bravo com isso. A gente conversou antes a respeito, né? Então nós temos as nossas próprias ideias a respeito disso. Mas, gente, é uma coisa muito interessante, logo no começo da palestra dele, é interessante, ele diz que muito, uma coisa muito básica, mas ao mesmo tempo os ouvintes poderiam se sentir até insultados por isso. Mas uma coisa fundamental, antes da gente discutir a relação do tempo, ele cita uma declaração de Pascal, que é uma coisa simples, mas essencial, de que os homens são felizes com Deus e infelizes sem Deus. É uma coisa muito básica, muito fundamental. E toda a nossa discussão a respeito do tempo gira em torno disso. O ponto nosso é que se a gente se afasta de Deus, a nossa relação com o tempo fica distorcida. Fica distorcida porque a gente vai ter que encontrar uma alternativa para Deus e essa alternativa, via de regra, vai distorcer a nossa relação com o tempo. Então esse é o nosso ponto, é a idolatria. Nosso primeiro problema é a idolatria, como que ela afeta a nossa relação com o tempo. E aí nós vamos passar para de que forma a relação com Deus pode redimir a nossa relação com o tempo. Gente, em primeiro lugar, isso é um aspecto da visão judaico-cristã das coisas. Nós sempre escolhemos Deus ou um substituto. A gente precisa de uma alternativa. Se a gente não tem Deus, a gente vai botar alguma coisa no lugar. Pode ser uma coisa maior, menor, mas sempre a gente vai tentar preencher aquele espaço que foi desocupado, né, por assim dizer. A gente vai tentar preencher com alguma outra coisa. Isso é interessante, no final de 1 João, é a última declaração. Eu gosto dessas declarações na Bíblia que aparecem isoladas. Está escrito lá, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Isso é interessante. A idolatria é um perigo constante para nós. A gente vê lá nos Dez Mandamentos, os Dez Mandamentos começam com o anúncio de que Deus é único, que a gente não pode ter outros deuses. Quando Paulo vai descrever a natureza do pecado lá em Romanos 1, ele vai dizer que o pecado é essencialmente idolatria, né, que os homens tinham conhecimento de Deus, mas não glorificaram como Deus, né, e aí fizeram os deuses a imagem de animais, né, e seres temporais do próprio homem. Então a gente ou está com Deus ou a gente vai achar um substituto que a gente vai encontrar da tradição, vai receber das pessoas, da cultura, ou que a gente vai criar com a nossa mão, como está lá Isaías, né? A gente vai tomar um pedaço de madeira e vai talhar um Deus ali. Então a gente pode ter divindades mais sofisticadas, pode ser objetos teóricos, né? Pode ser uma construção científica, mas no final das contas aquilo que a gente usa como que tem valor supremo para nós, que tem valor último, tem a mesma função da divindade. Isso é uma coisa importante. Muita gente acha que está livre da religião simplesmente porque não se insere numa tradição estabelecida, uma tradição religiosa estabelecida, sei lá, o hinduísmo, o budismo ou religião local, e porque não acredita na existência de divindades. Então a pessoa fala assim, eu estou livre de religião. Mas religiosidade, espiritualidade, é muito mais do que você ter, acreditar numa divindade ou seguir uma tradição religiosa. Se você comparar a atitude que uma pessoa religiosa tem com a sua divindade e a atitude que a pessoa não religiosa tem com aquilo que tem valor supremo para ela, você vai perceber que a atitude é muito similar. Tem algum tipo de contato, de experiência comum. Não é que um religioso, e estou dizendo para aquele que é secular, né? Não é que um religioso está do outro lado, que ele é uma pessoa completamente diferente. Nós respiramos usando o nariz, a gente enxerga usando os olhos, e a gente valora as coisas, e a gente dá para algumas coisas valor absoluto. Então, aquilo que o religioso faz de um jeito, você que não é religioso vai fazer de outro. Mas você vai precisar fazer, porque é uma função da natureza humana. Quer dizer, o ponto é que se você não tem uma divindade como Deus, você vai ter uma outra coisa que tem essa função de criar, de dar para você sua identidade. Você vai usar alguma outra coisa, algum ponto de apoio para construir a sua identidade pessoal e para encontrar valor, né, significado aí na vida. De um jeito ou de outro, você vai fazer isso. Agora, o ponto é que os ídolos não funcionam para dar esse sentimento de ultimidade, né, de valor supremo. Não funciona porque eles são finitos. Uma coisa bastante óbvia, né? Como você vai atribuir valor supremo para algo que não é supremo? Então, se de fato Deus não existisse mesmo, se Deus não existisse, nós seríamos os seres mais miseráveis de todo o universo. Porque nós temos uma necessidade de atribuir valor supremo quando não há coisas que tenham, ou uma coisa que tenha valor supremo. Não existe. Quer dizer, é uma espécie de disfunção realmente estranhíssima. Gente, essa aqui é a namorada do Rodolfo. Mas, então a gente vai tentar atribuir valor supremo para alguma coisa, isso não vai funcionar. Né? Esse é a afirmação cristã. Claro que a gente não apresentou aqui um argumento para esclarecer por que é assim. A gente está só dizendo, até porque não é o nosso ponto principal discutir o mérito da questão. Mas é parte, a gente pode discutir depois nas perguntas, mas é parte da visão cristã das coisas, que de fato a gente ou vai seguir a Deus ou vai seguir um substituto, e os substitutos não funcionam, eles não nos convencem interiormente de que eles têm esse valor absoluto, porque eles não vão suprir a nossa necessidade. Agora, mudando um pouco para a questão do tempo, nós somos seres temporais, a gente está no espaço, está no tempo, nós temos corpos, né? Então a gente está sujeito a espaço e tempo, a gente existe dentro dessas dimensões. E a gente tem uma intuição do tempo, mesmo sendo difícil de descrever isso racionalmente. A gente tem uma intuição, uma experiência de tempo. Falando ordinariamente, a nossa experiência pode ser dividida em passado, presente e futuro. Esse é o óbvio, né? Da nossa experiência do tempo. A gente tem termos diferentes para descrever passado, presente e futuro. Agora, por que a gente divide o tempo desse jeito? A gente poderia dizer que a gente tem intuições ou faculdades próprias para lidar com essas dimensões da temporalidade. A gente acessa o passado com a memória e o futuro com a imaginação. É se você consultar aí a sua experiência interna, você vai ver que não é muito difícil perceber isso. Através da memória você se lembra do que aconteceu ontem, anteontem. Através da memória acumulada de uma cultura, você pode até escrever uma história. E você se lembra dos instantes imediatos aí que vieram antes. Mesmo que a sua imagem disso seja seletiva, imperfeita, mas você tem a memória. E a gente não tem um acesso do mesmo tipo, naturalmente, ao futuro que a gente tem ao passado, porque o passado já se concretizou, o futuro ainda não. Mas a gente tem a capacidade de imaginar, e a gente pode fazer projetos, né? Isso é uma coisa curiosa que o ser humano faz. Nós podemos fazer previsões e acertar nas previsões, né? Então, a ciência, por exemplo, é um exemplo interessante da ciência moderna, dessa capacidade de imaginar, né? Porque a gente pode, por exemplo, construir um modelo para descrever um processo físico e testar esse modelo com o conhecimento que a gente tem. Nós sabemos, por exemplo, que foi proposto aí, só para dar um exemplo, né? Sugeriu-se um modelo do universo inflacionário, e que existiria então um Big Bang no início, que houve uma explosão, o universo foi crescendo, e entre as previsões dessa teoria existia de que existiria uma radiação de fundo que seria resultante dessa explosão original. E de fato isso foi confirmado, a existência de uma radiação de fundo mais ou menos uniforme no espaço, e que o pessoal, por cálculos, pôde relacionar com o Big Bang. Quer dizer, isso não significa que a teoria seja totalmente correta. Pode ser que uma outra teoria explique a origem dessa radiação de fundo. Mas o fato é que os homens conseguiram imaginar um modelo de como que o universo funciona e imaginar que, se ele funciona desse jeito, alguns fenômenos vão se verificar quando nós tivermos condições de fazer um exame. Quer dizer, não é que a radiação apareceu depois que a imaginação foi realizado, mas é que o homem conseguiu imaginar aquilo que ainda não estava ao seu alcance. Quer dizer, o conhecimento dessa radiação de fundo ainda era futuro. Então a gente pode imaginar, a gente especula. O Riquet fala da imaginação como uma sonda do real, porque a gente, com a imaginação, a gente testa possibilidades que não estão dadas ainda, que o nosso sistema atual de pensamento, as nossas teorias, a experiência passada ainda não deram conta de dizer. Então a gente imagina, cria uma coisa fantástica e, de repente, através dessa fantasia, a gente acessa possibilidades que estavam aí ou estavam vindo na nossa direção e a gente não conhecia. Então nós temos condições de ter uma intuição do futuro que vem através da imaginação, e a gente tem uma condição de se lembrar do passado. Mas ainda assim a nossa consciência está aí no presente, né? A nossa consciência, o assento da nossa consciência é o momento presente. Mesmo quando nós pensamos no passado ou imaginamos no futuro, a gente faz isso quando? A gente faz no presente, né? Nesse momento, nessa situação que a gente está agora. A gente traz o passado para junto da gente e a gente tenta laçar o futuro na imaginação. E a gente quase que sente a aproximação, né? do futuro. Não é difícil para nós imaginar isso. Então a gente tem essa experiência, mas ela é condensada no presente. E como que a gente experimenta o presente, o que é dado nesse instante? Com a percepção, né? Com a intuição ordinária, que é diferente dessas outras duas. Então você percebe as coisas com o pensamento, com a reflexão, com o seu sistema sensorial, né? Com a visão, com o tato. Mas você percebe também de outras formas. A gente tem percepção estética, né? A gente tem percepção social. Será que eu posso? Então, gente, quando tiver muito calor, a gente abre um pouquinho. Então, a gente tem a percepção do que é dado agora para nós, no presente. Mas a nossa consciência não é formada só dessa percepção. Veja que se a nossa consciência fosse formada só do instante imediato, a gente viveria num começo eterno. Seria só isso que a gente teria. Os instantes estariam isolados entre si na nossa experiência e a gente não experimentaria a duração. Né? Quer dizer, que uma coisa vem depois da outra. Você saber que uma coisa vem depois da outra, você tem que saber ainda que a outra passou. Então, de alguma forma, a outra coisa ainda está com você. Ela passou, mas você reteve algum elemento daquilo ainda dentro de você. Então você tem a duração, né? A coisa passa. Quer dizer, a nossa consciência do tempo é presente, mas é a consciência do atual, do passado e das possibilidades futuras agora. Quer dizer, isso é a consciência cheia, né? Que a gente tem, a consciência de tempo que a gente tem. Por isso a gente tem a duração. Então os filósofos aí do há muito tempo vem tentando lidar com essa experiência do tempo. Então, só para citar dois aqui que a gente vai lidar com eles um pouquinho, ou com algumas ideias deles só, né? Henri Bergson, relativamente famoso, até porque acho que foi no ano passado, no ano retrasado, teve um programa no Fantástico de Filosofia, né? Eles davam uns capítulos de filosofia, foi bem interessante aquilo. E até num dos programas eles trataram com o tempo e eles citaram esse filósofo. Mas ele se tornou famoso por identificar a duração como esse elemento mais essencial do tempo. O que seria o tempo essencialmente? A duração. Seria a experiência de duração. E a gente, por causa de algumas características da cultura moderna, nós criamos a ilusão do instante na visão dele. Então, o que seria um instante? Porque o tempo seria um movimento, né? O instante seria um congelamento de uma etapa do movimento, mas como o movimento continua, que o tempo seria esse movimento para frente, isso que a gente congelou não é tempo. Ou é uma imagem irreal, como uma fotografia, né? A fotografia capta ali um momento da luz, mas não pega a realidade de fato, né? É uma imagem. Então, quando você congela um instante, você não está falando do tempo. Você está falando de uma série, de uma multiplicidade de fenômenos que aconteceram durante o tempo. O tempo seria o movimento. Mas muita gente não aceitou as ideias do Bergson. Então, o Gaston Bachelard, por exemplo, que era um outro filósofo francês, achava que o tempo é o instante. É exatamente esse instante que passou. Quer dizer, a gente poderia falar do tempo não como uma continuidade, mas como uma série infinita de instantes, que haveria uma descontinuidade essencial no tempo. Mas eu não vou tentar resolver esse problema desse tamanho, né? Quer dizer, dar uma solução aí para o debate. Mas, de forma programática, eu diria que... a partir de uma visão cristã das coisas, nenhuma das duas pode ser absolutamente verdade. Porque, por um lado, existe sim, numa perspectiva cristã, existe duração. O tempo não é só um instante, é a presença do passado e do futuro, ou pelo menos da antecipação do futuro, da nossa experiência, da nossa experiência presente. Até porque... É por isso que o passado é tão importante numa visão cristã das coisas. Ao mesmo tempo, a ideia do instante faz sentido, porque se um instante é fundamental, isso significa que o que acontece agora não é só a continuação do que estava vindo, mas algo novo pode acontecer agora. E para toda a imagem cristã da possibilidade, a ideia cristã da possibilidade de milagres, de que algo novo acontece, que existe até uma nova criação, né? Que, por exemplo, Jesus seja o verbo encarnado, quer dizer, uma pessoa que você não pode reduzir ao que estava acontecendo antes do processo histórico, ou a um movimento intrínseco do processo histórico. Então, Jesus é o novo, é o que você não pode explicar a partir do que vinha antes. Então, numa visão cristã das coisas, existe novidade. Para ter novidade, um instante tem que ser importante. Quer dizer, não estou solucionando o problema filosófico, mas eu diria que tanto duração como instante seriam... essenciais para nós. Então, nós vamos voltar nisso logo na frente. Mas o fato é que, havendo intuição do futuro na imaginação e a lembrança do passado na memória, isso está concentrado no presente. No presente que a gente lembra do passado. É no presente que a gente imagina o futuro e que a gente percebe as coisas. Quer dizer, de qualquer modo, o agora é essencial. A gente só tem consciência do que a gente é, da nossa concretude, no agora. Você consegue ter contato com você agora. Você pode pensar a respeito do que você fez, imaginar o que você vai fazer, mas o seu contato direto com você mesmo é nesse momento, é o agora. Que o Tillich fala até a respeito do eterno agora, né? O mantra usa, inclusive, essa ideia. Isso é normal. Agora, o que os ídolos fazem com respeito a isso? Então, esse é o nosso ponto, nosso problema. O que os ídolos fazem é distorcer a nossa relação com o tempo. Tem muitas distorções possíveis da nossa relação com o tempo. Pode negar o passado, negar o futuro. E a gente não vai discutir todas as possibilidades. Agora, a distorção fundamental é a seguinte. A gente, na visão bíblica das coisas, existe a temporalidade, existe Deus que é eterno, né? Tudo que é criado é temporal, está sujeito a uma ordem. Deus é eterno, Deus criou todas as coisas, sustenta todas as coisas. E como o homem foi criado à imagem de Deus, a relação essencial do homem é com a eternidade. Ainda que ele seja temporal, né? O homem foi feito do pó da terra. É temporal. Mas ele tem o fôlego também de Deus. Então, o homem, ele vive no tempo, mas a sua relação fundamental é com aquele que é a origem do tempo, é a origem de todas as coisas. Então, o que o ídolo faz, essencialmente, é romper a idolatria, né? Faz a gente romper essa relação com o eterno e buscar um equivalente dentro do tempo. Quer dizer, algo que não é estável, que não é absolutamente estável, que é Deus, né? Então a gente rompe essa relação com a eternidade e cai no tempo, cai na temporalidade, tenta achar um equivalente dentro do tempo. Então esse é o problema fundamental. Agora, quando a gente tenta buscar a saída ou a fonte para a nossa identidade dentro do tempo, então essa relação fundamental aí, esse equilíbrio do instante, do momento presente e ao mesmo tempo a experiência da duração, quer dizer, de passado, presente e futuro, é quebrado. Esse equilíbrio é rompido. Esse é o nosso problema fundamental. Nós vamos ver como que esse rompimento acontece. A gente é lançado coloquei aqui num pêndulo, uma relação pendular aí, de tentar agarrar o momento presente e ao mesmo tempo se afastar do momento presente. Isso é o resultado da idolatria. A gente rompe a relação com o eterno, a gente tenta achar o fundamento para a nossa vida dentro do tempo, então a gente é lançado nessa tensão. A gente tenta encontrar o sentido no tempo, mas o tempo escapa, então a gente se afasta do tempo e perde a única possibilidade de vivenciar o que a gente é, porque a gente é temporal. Então, como que isso acontece é o que a gente vai ver agora. Em primeiro lugar, como exatamente os ídolos promovem esse desequilíbrio na nossa relação com o tempo? Em primeiro lugar, os ídolos vão distorcer a nossa relação com o futuro, por uma razão relativamente óbvia. Como os ídolos são finitos, a gente não pode confiar no ídolo. Eles não podem garantir a nossa segurança a longo prazo. A razão é muito simples. A gente sabe da finitude dos ídolos. Então, quando a gente adere a um ídolo para ganhar a identidade dele, a gente vai experimentar ansiedade. A ansiedade é o resultado imediato na nossa relação com o futuro da idolatria. Você confia, por exemplo, na sua, como forma de ganhar a sua identidade, na sua, no seu sucesso profissional. Tem coisa mais comum do que isso hoje, né? É o sucesso profissional. Vai ser vou ganhar aí a minha felicidade, a minha identidade. Só que você sabe muito bem que você não pode garantir isso, né? E, na verdade, o seu sucesso profissional, caso aconteça, também não é suficiente. Então, o que isso gera em você é a ansiedade, essa intuição do nada. Você sabe que ali no próximo, na próxima esquina, o seu sucesso profissional pode ruir, né? Ir para o espaço, ou de repente nem acontecer, né? Você ficar viúvo do seu sucesso profissional sem nunca ter sido. Então isso gera ansiedade como uma condição permanente. Não é ansiedade, não é o medo a respeito de uma coisa ou de outra. É quando você localiza, a gente fica ansioso, às vezes, por exemplo, como outro dia eu fui levar a Anelisa, minha filha mais velha, para fazer o exame de sangue. Então, imagina aquela tensão, né? Criança de 8 anos, vou fazer o exame de sangue, de criança de 9 anos. Eu vou fazer o exame de sangue, e isso é terrível. Ela sentia como se fosse morrer, o fim do mundo. Não tô chamando exatamente isso de ansiedade aqui. Essa ansiedade que é mais psicológica, mais relacionada com ali, detalhes do futuro imediato. Eu estou falando daquela ansiedade existencial. Né? É aquele vazio, aquele medo que é um medo mais entranhado. Que não é o medo de uma coisa. O Tietchan explica de uma forma interessante essa ansiedade existencial, angústia, né? Angst, na linguagem dos existencialistas alemães. Não é meramente o medo de alguma coisa, porque o medo é concreto, né? O medo é concreto. Você tem medo do cachorro, você tem medo, da sua mulher, você tem medo daquele motorista, do ônibus que você conhece. Mas a ansiedade que se desenvolve quando você tenta fixar o seu futuro em coisas passageiras é um negócio mais profundo, porque ela não tem objeto. Porque o objeto dela é o nada. É a sua consciência do não ser ali que está chegando, que está perto, em volta de você. A possibilidade de tudo ir para o saco. Então, se você adere ao temporal, você não tem como lidar com essa ansiedade. Não tem saída para você. Mesmo que você controle todas as contingências possíveis, você não tem saída para isso, porque o não ser está vindo aí. Né? Você experimenta no tempo, porque o momento que é agora, um segundo depois não é mais. Então, ansiedade. O ídolo vai distorcer sua relação com o passado também. Porque, e todo mundo conhece isso muito bem, porque a gente bota a nossa confiança em tantas coisas, né? No relacionamento com uma pessoa, no futuro do país, no nosso sucesso profissional, na sua inteligência, e você é decepcionado incessantemente por essas coisas. Porque lá na frente, aquilo não te dá a satisfação que você esperava, ou no final aquilo promove um prejuízo na sua vida. Você confiava tanto para você, aquela pessoa que você estava namorando, era o máximo, aí a pessoa pisa na bola com você, te trai, acaba com você, você está ferrado. Decepção. Primeira decepção. Não, vou tentar de novo. Aí trabalha igual um louco, né, para ver se tem um sucesso profissional e tal. Aí lá no trabalho você é passado para trás pelo seu melhor amigo lá, que contou uma mentira pro chefe, e o negócio pegou e você se ferrou. Aí outra decepção. Aí você vai para a igreja, fala, minha vida está um porcaria, vou para a igreja. Aí vai para a igreja, fala, agora todos os seus problemas, como é que é o slogan? Se acabaram. Todos os seus problemas se acabaram. Aí você chega lá dentro e aquele pastor picareta acaba com você. Então, e uma decepção atrás da outra. Aí começa a virar uma carga, né, para você lidar com isso. Porque você estava fundando a sua identidade sistematicamente ali em coisas que não podiam garantir esse negócio para você. E isso traz uma sensação de vergonha também muito grande. Não é vergonha só porque às vezes a gente faz coisa errada e tem que ter vergonha. Né? Tem que ter vergonha de coisa errada. Mas existe uma vergonha que é diferente. Igual aquela, a ansiedade existencial é diferente do medo. Existe uma vergonha que também é diferente dessa vergonha pontual de coisas que são feitas, que é a vergonha de você, não é a vergonha porque você não atingiu um padrão que você sabe que é certo e não está atingindo, é a vergonha de ter seguido um padrão errado, de ter sido enganado por você mesmo, e aí a sua mentira que você contou para todo mundo e para você ser exposta publicamente por causa da decepção. Então, essa vergonha é de matar. Ela é mais lá embaixo, essa vergonha. Então, se você funda a sua identidade num ídolo temporal, finito, né, instável, isso é o que vai acontecer. Você vai sofrer de ansiedade crônica existencial e você vai sofrer de decepção crônica, ao ponto de virar um cínico. A não ser, claro, que você use mecanismos, como muita gente faz, mas isso também tem seus próprios resultados, para negar. Só que quando você começa a negar a realidade, que essas coisas trouxeram decepções, né, e negar a realidade da morte, você vai se tornar uma pessoa inautêntica, uma pessoa superficial. Porque você, não, você mantém a sua saúde mental à custa da evasão da realidade. A realidade de que o mundo nos decepciona e a realidade que esse mundo não tem fundamento, sustentação nele mesmo. Que é a ansiedade, é o desespero. Você tem que encarar a realidade. Quer dizer, ou você encara a realidade, aí você morre, né? Nós vamos ver como. Ou você foge da realidade, para você ter uma vida normal. Mas você vai se tornar uma pessoa fina, uma pessoa sem densidade, uma pessoa inautêntica, superficial, que é o que muita gente faz para sobreviver. Não encara a realidade. Agora, os ídolos vão distorcer também, gente, a nossa relação com o presente. E esse é o ponto crítico da coisa toda. Porque a nossa consciência do passado e a nossa imaginação do futuro é trazida para o presente, integrada com a percepção para formar a nossa consciência de duração. Então a gente sente que o mundo está funcionando, as coisas estão passando, porque a gente imagina o futuro e a gente lembra do passado e a gente junta tudo. E aí a gente planeja, claro que isso é um processo muito automático, muito natural, mas a gente atua no mundo, a gente projeta a nossa consciência no mundo quando a gente junta essas coisas. Porque aí a gente age como seres, nós agimos como seres humanos mesmo, né? A gente tem memória, a gente usa isso para decidir o que a gente vai fazer agora. Então, isso é fundamental, a integração das três coisas. Mas é no presente que a coisa acontece. Agora, se a consciência do presente, como a gente colocou, é fundida, né, com essa memória do passado e a imaginação do futuro, se a gente distorcer a nossa imaginação com uma ansiedade excessiva, ou a gente distorcer a nossa memória do passado com a decepção e a vergonha, a nossa experiência, o nosso engajamento com o presente vai ser distorcido, porque a gente usa isso para viver. Então a nossa relação com o presente vai ser distorcida com certeza. Então, em primeiro lugar, essa prisão da ansiedade, esse sentimento de preocupação a respeito das contingências do futuro que vão se acumulando, quanto mais você entende o mundo, mais ansioso você pode ficar com as possibilidades, né, de desastre e de falha, né, no futuro, tanto para a raça humana como todo, como para você individualmente, ao mesmo tempo você se sente tão decepcionado com o passado que você quer só se livrar do passado, você não quer mais saber, você quer se livrar daquilo, ou, e isso é o mais comum, a memória do sofrimento, do passado, a mágoa por causa de tudo que aconteceu com as pessoas, com o mundo, com Deus, começa a determinar tanto o seu presente que você já não consegue tomar suas decisões senão com base nessas experiências negativas de vergonha e de decepção. Você começa a ficar paralisado. A gente sabe que isso pode atingir níveis patológicos, né? Quer dizer, uma pessoa com muita ansiedade, ela pode ter tanto pânico que ela não sai de casa. Por que ela não sai de casa? Porque milhões de coisas terríveis podem acontecer se ela botar o pé para fora de casa. Então a ansiedade pode paralisar a ação, né? Você começa a ficar covarde com a vida. Você perde a coragem de agir, de enfrentar as coisas, a esperança de que o negócio pode dar certo, de que existe um futuro, de que vale a pena fazer alguma coisa que preste no mundo. De repente não vale a pena, porque não tem futuro, não tem esperança. Quer dizer, a ansiedade pode, você fica tão preso, na verdade, no futuro, ou nessa imaginação distorcida, né, que a sua ação no presente fica paralisada, o medo, né, de agir. E ao mesmo tempo, a decepção e a mágoa com o passado e a vergonha podem te dominar tanto que você não consegue mais vivenciar o presente. Né? Você não consegue mais desfrutar aquele momento. Então, isso é o primeiro efeito, né, esse aprisionamento, essa tensão, né, entre ansiedade excessiva do futuro e, ou a decepção com o passado vão exercer sobre o tempo presente. Você se desengaja do tempo presente, porque você só vive, você vive a ansiedade. Você não vive o que é dado para você agora no presente. Você vive o sentimento de ansiedade e esse sentimento governa tudo que você faz. Ou você vive a mágoa e a decepção do passado. Você habita nisso, você se alimenta disso e você não consegue mais receber o que vem agora. Então esse é o primeiro resultado, é um desengajamento do presente. É, de fato, tem uma análise de um teólogo chamado Emil Brunner, alguns aqui devem ter ouvido falar, ele tem um texto interessante a respeito de tempo. Então ele diz que no caso do Ocidente isso aconteceu, a gente está com essa sensação de que o tempo está passando e a gente começou a contar o tempo para tentar usar ao máximo, mas a gente está sempre preocupado com o futuro. E essa preocupação distorcida com o futuro e a tentativa de controlar todas as coisas através da tecnologia faz com que a gente perca a capacidade de simplesmente viver o presente. Por que a gente diz que a gente não tem tempo? Isso acontece mesmo. Eu, muitas vezes, falo de tempo. Mas isso pode ser mais do que uma afirmação de que você é muito ocupado. Pode ser mais do que isso. Uma pessoa pode ser muito ocupada. A questão é outra. A questão é que você habita no que você tem que fazer. Você não vive o agora. Você não sente o agora. Você não sente o momento. Isso é um problema. Isso é um problema da nossa cultura. A combinação dessa preocupação em controlar o tempo e ao mesmo tempo em controlar todas as coisas revela o elemento de ansiedade que existe na nossa cultura. A gente está tão preocupado em garantir o futuro que o presente não é vivido mais adequadamente. Por isso que o tempo passa assim, né? A vida passa num minuto. Por que passa tão rápido? Porque a gente não está sentindo a duração da coisa. A gente não está sentindo porque a gente foi desengajado do presente. Tem alguma coisa que está tirando a gente da experiência do presente. Por isso que na roça o tempo passa mais devagar do que na cidade. Por quê? Porque tem uma coisa errada. Tem uma distorção na nossa relação com o tempo. Então, o ídolo, ou te prendendo na mágoa, no ódio, na revolta, né, na vergonha, na decepção, ou te aprisionando na ansiedade, no desejo de controlar tudo, no medo do futuro, ele te desconecta do presente. E aí você não vive mais. Porque se você só existe no presente, ainda que você relacione com o passado e com o futuro, se você existe no presente, perder sua relação com o presente é morrer. Acabou. Porque é no presente que você vivencia o seu eu e todas as coisas. Agora, não é que as pessoas não sentem esse desengajamento. As pessoas sentem. E aí o próximo passo, depois da distorção, né, da memória e da imaginação, para tentar se livrar desse desengajamento, então a gente pode cair no outro erro que também é característico da nossa cultura, de tentar mergulhar totalmente no presente e chutar o pau da barraca, por assim dizer. Quer dizer, a gente não quer mais saber do futuro e não quer saber do passado. O negócio agora é viver o instante, né? É o carpe diem numa interpretação não cristã, né? Você vai viver o momento, viver o distante. Eu não quero saber do passado, eu não quero saber do futuro, eu vou me engajar. Só que isso não dá certo. Por que não dá certo? Porque o instante só tem sentido, consistência, na conexão dele com as possibilidades futuras e com as atualidades passadas. A gente não experimenta duração só no instante. O que a gente experimenta no instante é a presença do passado que vem nos acompanhando e a possibilidade do futuro que orienta a nossa ação. Quando você tenta viver um instante e chuta o balde com o passado e com o futuro, você não experimenta nada. Não existe um instante sem o processo. Não tem jeito. Então, o que acontece? O hedonismo que a gente tem hoje, quer dizer, um negócio assim, eu vou ter um prazer agora, ele é problemático. Exatamente por isso. Porque quando você tenta esquecer de tudo e tenta experimentar o presente, acontece uma coisa muito engraçada. Não sei se vocês já perceberam isso. a experiência do prazer. Qualquer tipo de prazer. Pode ser o prazer sexual, pode ser o prazer de beber alguma coisa, de comer um doce. Você não consegue pegar. É igual um vento, assim, que é uma coisa que está passando, mas você não consegue pegar. O prazer que você tem com qualquer coisa é real, mas ele não é tão real. A consistência da experiência do prazer, ele é muito fluido, ele é meio gasoso, assim, é uma coisa que você, se você tentar agarrar, ele passa entre os seus dedos. É como tentar segurar a água. Então, o hedonismo vai esquecer o resto para tentar viver o presente só. Só que o presente não é uma coisa que você consegue agarrar. Não tem jeito de segurar ele. Então, se você já tentou mesmo desfrutar de prazeres, você vai descobrir que os prazeres não podem ser desfrutados adequadamente quando você se concentra neles. Porque eles não têm a consistência. Eles vão passando assim, e daqui a pouco acabou. Mas mesmo durante o processo, quando você tenta se concentrar na experiência de prazer, ela desaparece na sua frente como um vapor. Quer dizer, não estou dizendo que ela não seja real, mas é que ela não é real o suficiente. Agora, depende do tipo de prazer. Aí que tá. O único prazer que é absolutamente durável é a alegria de você ter um relacionamento com Deus, porque esse é interno, ele não é esse prazer superficial, é um prazer interno, e a experiência de duração desse prazer é muito mais intensa, mas muitíssimo mais intensa. Então, gente, o que, que o hedonismo vai produzir, né? Quando você fica tentando se agarrar aí, ter uma experiência significativa agora, mas sem pensar no passado, sem pensar no futuro. Quando você vê que não existe consistência no prazer, aí vem o tédio. O tédio é o último estágio do processo, porque aí não é mais um desengajamento pela pressão ou pela tensão exercida pela ansiedade e pela decepção. Esse nível de desengajamento é mais profundo porque ele é uma desilusão com a capacidade do presente, por si só, de te satisfazer. Quer dizer, se o futuro é ansiedade, o passado é decepção, e o presente não é consistente o suficiente, a experiência sensorial, o prazer e tudo mais, então isso é a desilusão final, é o desespero final. Aí é um tédio, né? Você perde a capacidade de sentir o sabor das coisas. Você não sente mais o gosto do doce, né, do chocolate. Não tem mais prazer. E isso é possível. Eu lembro de uma declaração no final da vida já do Darwin, em que ele comenta que, depois de todos esses estudos dele, ele tinha uma visão mecanicista da realidade que ajudou muito na construção da teoria da evolução e, por causa também de experiências pessoais, da perda da filha e tudo. Ele no final, ele descreve a perda da capacidade de ter prazer, alegria. Ele gostava muito de ouvir música, por exemplo. No final da vida, ele diz que ele começou a ouvir aqueles sons e ele não tinha mais prazer nenhum em ouvir a música. Aquilo parecia uma coisa sem sentido para ele. Quer dizer, isso é uma experiência intrigante. Quer dizer, a música, a gente sabe o que é isso, a gente tem a experiência de ouvir música, de ter o prazer. O que seria a experiência de você não ter prazer numa coisa que você tinha prazer, que você sabe que era boa? Quer dizer, nós temos a capacidade, ou talvez não a capacidade, mas a possibilidade de perder a percepção que é o presente, de perder a percepção da beleza, do bem, do prazer no presente. A gente pode perder isso. Então, o tédio é o resultado da idolatria no presente. Que é você tenta fixar, se fixar naquilo que está passando e você não consegue. O resultado final disso é o que eu chamaria, que é muito comum hoje, de hedonismo cínico. O que é o hedonismo cínico? É a pessoa que chutou o balde com o futuro. É muito comum isso como atitude pessoal, né? A pessoa não acredita que o futuro tenha esperança, ela tenta garantir alguma coisa para si mesma, mas não é que ela tenha esperança exatamente. Ela, para se livrar desse controle da decepção do passado e da ansiedade, ela vai se lançar em experiências de prazer, uma depois da outra, mas sem nenhuma expectativa de realmente encontrar sentido. Por isso eu chamei de hedonismo cínico. Tem aquela pessoa que, entre aspas, celebra a vida e zomba das pessoas que pensam que existe sentido. Zomba das pessoas que acham que tem algum objetivo, que o mundo tem algum propósito. E que se... qual seria a palavra correta para isso? Se orgulham, né? Se orgulham da sua própria miséria, né? Tem uma expressão que o André usou outro dia, loser pride. Loser pride. Quer dizer, a pessoa que acha o seguinte, é isso mesmo, o mundo é uma porcaria mesmo, não tem rumo pra nada, então eu vou aqui curtindo a minha pinga e outras coisas, mas não consegue curtir isso também direito, então a pessoa fica cínica e hedonista ao mesmo tempo. Agora, eu não estou dizendo que todo mundo já passou por todos os estágios, né? Você pode ter só ansiedade excessiva, ou essa angústia, ou essa decepção com o passado, ou você pode estar ainda nessa experiência de desengajamento e não ter chegado no cinismo. Mas o ponto, esse é o ponto-chave, é que se você procura a sua segurança pessoal em qualquer coisa que seja temporal, a sua relação com o tempo vai ser distorcida de alguma forma, você vai perder a possibilidade de experimentar a duração do tempo em cada momento. Quer dizer, de curtir a coisa passando, né? Como que se pode sair dessa situação? Então, é claro, aí o Evangelho é a solução. Evangelho de Jesus. Em primeiro lugar, por meio de Jesus, a gente pode olhar para o passado, em primeiro lugar, e compreender o significado das nossas decepções. Quer dizer, a gente vai compreender e vai encarar a nossa vergonha, né? A vergonha fundamental de ter largado Deus verdadeiro para buscar os ídolos. Por que que eu tive tantas decepções na minha vida? É claro que a gente continua tendo decepções depois. Jesus até teve decepções. Mas eu não estou dizendo que a gente não tenha que experimentar medo em algumas situações e decepção em algumas situações. Essa decepção crônica, essa vergonha crônica, essa é a essas que eu estou me referindo. Nós não temos que pautar o nosso presente ou habitar no presente controlados pela decepção. Isso não é necessário. Em primeiro lugar, porque tudo que a gente já fez de errado, Jesus já levou na cruz. Então, se você aceita o perdão de Jesus, você não tem que continuar sentindo a vergonha. Jesus carregou a vergonha sobre ele. Mas mais do que isso, Jesus, através da fé em Jesus, a gente vai compreender a razão por que a gente se decepcionou existencialmente no passado. Quer dizer, no fundo, a raiz dessas decepções essenciais, fundamentais, é a nossa falta de relação com Deus. Você pode imaginar, puxa, mas eu era uma criança quando eu passei por decepções. Gente, vocês acham que Jesus, como criança, não passou por todo tipo de situação ruim no relacionamento com seres humanos pecaminosos, tão pecaminosos quanto os seres humanos que estão em torno de você e que causam as suas decepções? O ponto é que, porque Jesus desde a infância tinha um relacionamento diferente com Deus, ele lidava com essas coisas diferentemente. Então, essas decepções que a gente teve no passado, arrasadoras, tem um lado pedagógico. Porque se você é levado à fé em Cristo, agora você pode olhar para o passado e entender como está lá no Deuteronômio, que Deus falou com Israel que ele deixou o povo andar no deserto enquanto eles iam para a terra prometida, e ele deixou eles terem fome, eles sofrerem ali aquele tempo, para dar a entender a eles que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, está lá em Deuteronômio. Quer dizer, essas decepções, se você é levado à fé, então no seu caso elas são pedagógicas. Elas eram necessárias para tirar toda a sua confiança nos ídolos. Para envergonhar os ídolos e a sua confiança nos ídolos. E aí você pode se voltar para Deus agora. E você lançar toda a sua confiança em Jesus. Então, aí você vai poder olhar para o passado de forma realista. Você não tem que negar mais que você seguiu o ídolo, que você passou vergonha porque confiou no ídolo. E era para passar vergonha mesmo, porque não era para ter confiado no ídolo. Então, você vai encarar com realismo o seu passado, ao invés de usar a estratégia da negação ou a da mágoa. Então, é aceitação. Quanto ao futuro, esperança. Quer dizer, como está lá em Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós temos essa visão providencial da história, da vida humana nas Escrituras, né? E essa visão providencial significa que eu preciso confiar em Deus. Né? Eu preciso confiar que Deus é suficiente para mim. Né? Como está lá no Salmos também, tua graça é melhor do que a vida. Quer dizer, você vai confiar na suficiência do amor de Deus para você. Então você vai olhar o futuro com expectativa, acreditando que coisas boas estão vindo da mão de Deus para você. Claro que isso é um passo de fé. Né? Você está lançando sua confiança no eterno. Agora, se você consegue controlar, não todos os medos, mas a ansiedade existencial fundamental, você consegue dar um equilíbrio para ela através da esperança. E se você consegue dar um sentido, ainda que você não resolva todas as suas feridas emocionais, mas dá um sentido para as suas decepções do passado, então você tem condição de pensar no futuro, pensar no passado, sem ser aprisionado por ele. Para você voltar a se engajar com agora, se descansar, sossegar, e ao invés de ficar preocupado com o amanhã, você falar, então eu não preciso mais esquentar a cabeça com amanhã, não. E o agora? Então você pode olhar para o agora de novo. Quer dizer, aí o engajamento com o presente se torna uma possibilidade. Se você para de viver dominado pela decepção ou pela ansiedade. Agora, e com o hedonismo cínico, que é esse problema da experiência do presente, quando você segue o ídolo? Então aqui, para a gente entender como lidar com isso, é fundamental a visão bíblica a respeito da criação. Nas Escrituras, criação é transparência. A gente tem lá nos Salmos, né? Os céus manifestam a glória de Deus, né? E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Vamos pensar nisso. O que que isso significa? Que algo de Deus é mostrado, né? É comunicado, manifestado por meio do que é temporal. Então há uma transparência no temporal. Por que que o temporal não é tão denso assim? É porque não é para ele ser denso, porque é para ele mostrar algo que está além dele. O temporal, ele não é opaco. Ele aponta para algo que está além. Então há uma transparência, né? Ou então, como está lá em Romanos 8, então, o que de Deus pode conhecer, falando dos gentios, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, tanto seu eterno poder como a sua divindade, claramente se entendem, sendo manifestos por meio das coisas que foram criadas. Quer dizer, como é que a divindade se manifesta? É através dessa vidraça da criação, da experiência temporal. Então, há uma transparência no mundo. E é por isso que existe o perigo da idolatria. Por quê? Porque a divindade, a luz da divindade, por assim dizer, refratada pelos vitrais dessa criação para nós. Então, há o risco de você achar tão bonitas aquelas luzes, né, dos vitrais, que você decide se ajoelhar diante deles, né? Mas, como Agostinho colocava, essa beleza, esse prazer, essa alegria que você experimenta nas coisas, aponta ou sinaliza uma alegria fundamental, um prazer fundamental, eterno, que está além disso e que é o fundamento dessas coisas. Então, essas coisas são, por assim dizer, sacramentais. Sabe a ideia de sacramento? Que no meio evangélico nem se usa muito mais, apesar de ter a gente ter metodistas, presbiterianos e tudo, que tem o conceito de sacramento. Eu diria que a visão de ordenanças, que é a visão mais batista, meio que dominou tudo. Mas o que é o conceito de sacramento? É a ideia de que a presença de Deus, a graça de Deus é comunicada pela mediação por um veículo que é algo simples, temporal ali, né? É o pão, né? O vinho. Mas naquele momento, quando você recebe aquilo com fé, por meio desses elementos você recebe a graça de Deus. Não estou nem falando de transubstanciação, né? Que o pão se torna, né? Ou a hóstia se transforma no corpo de Cristo. Não estou entrando nessas teorias sacramentais. O ponto é que a graça de Deus é veiculada por esses meios humanos, ou por esses meios temporais. Então nós temos isso. Deus não aparece na sua glória pura. Ele aparece vestido com as coisas criadas, que são diferentes dele, mas ao mesmo tempo age nele. Imagina, ou ele age nelas. Imagina a música, né? Não está ligado aqui agora, mas quem é que toca a música? É o piano ou o pianista? É o pianista, mas ao mesmo tempo, os sons, as notas, a textura não vem do pianista. Vem do piano. É um piano que é tocado. Quando você ouve uma gravação, você escuta o som do piano, mas tem um pianista. É um negócio meio paradoxal, né? E, de fato, por trás de toda essa cortina da experiência temporal do mundo, a glória de Deus se reflete para nós. Eu só queria que a gente lesse o Salmo 29 aqui. A gente já está perto de acabar, mas eu ainda vou concluir. O Salmo 29... Nós temos um texto que eu acho que ilustra de uma forma bem interessante esse ponto. Atribua ao Senhor, aos seres celestiais, atribua ao Senhor glória e força. Atribua ao Senhor a glória que o seu nome merece, adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Agora ouça. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Gente, o que nós temos aqui? Isso é muito... muito interessante. O que é a voz do Senhor no texto? Do que o texto está dizendo quando fala dos raios flamejantes e da voz do Senhor retorcendo as árvores, né? E o Senhor assentado sobre o dilúvio? Do que o texto está falando? De uma tempestade, né? De uma tempestade violenta, né? Um furacão. Né? É, mas então... Mas, bolsa do alto. Mas aqui no caso, de que forma que ela é revelada para o salmista? De que forma que ela é revelada? No fenômeno natural. Então, perceba... Está por trás, na verdade. Por trás, exatamente. Está por trás. Não é que o vento é literalmente a voz, né? Mas, ao mesmo tempo, a voz do Senhor é intuída por meio da tempestade. Quer dizer, o que nós temos aqui? A transparência do mundo. Quer dizer, o mundo, ele não tem fundamento nele mesmo. Ele está aqui para manifestar a glória de Deus, que é também o propósito da redenção, né? As coisas são para a glória de Deus. Então, o mundo está aí para manifestar a glória de Deus. Ele é transparente, não é opaco. Agora, o ponto é que tentar... se agarrar nessa experiência que a gente tem do vento, da tempestade, né? Seria como você deixar de olhar o que está atrás da vidraça e se concentrar no vidro. E você não consegue enxergar direito, porque é um vidro. Né? Quer dizer, tentar se fixar no presente sem compreender que por trás do presente existe a graça de Deus e a presença de Deus, é você perder o presente, na verdade. Você perde essa função do presente. Então, o que a gente pode fazer? se a gente quer ter essa relação adequada com o tempo. Se livrar do tédio, se livrar do cinismo, né? Se livrar dessa experiência do hedonismo cínico. A gente, é a gratidão, essa experiência fundamental. É você experimentar o presente como uma dádiva, mas que ao mesmo tempo tem a finalidade de te atrair para a origem da dádiva, que é o doador. Quer dizer, o presente é uma situação que é dada para você por Deus e que tem que ser atualizada, desfrutada por você. Agora, você precisa aceitar a dádiva do presente. Quer dizer, né, nem habitar na ansiedade, né, nem se prender na decepção, nem tentar se agarrar nesse presente, mas nem se afastar do presente também com o tédio. Quer dizer, é você desfrutar o presente sabendo que ele revela o eterno que está além dele. E através dessa dádiva do presente, o eterno, que é Deus, está se relacionando com você. Ele está se tornando próximo de você e te dando coisas. Mas eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas se Deus dirige todas as coisas, e essa é a visão bíblica, né, da realidade, olha, até uma experiência aparentemente banal, como você pegar um chocolate. Quem gosta de chocolate? Quase todo mundo. Então pensa uma coisa que você gosta muito, mas vamos pelo chocolate. Você prova o chocolate, você tem o prazer quando você está comendo aquilo. Você já pensou que não somente a possibilidade de alguém ter inventado o chocolate, a existência do chocolate, a sua existência nesse momento, a sua capacidade de sentir sabor. Ora, Deus, quando criou a nossa capacidade de sentir sabores e criou os elementos, ele sabia as possibilidades que a gente teria de sabor. Quer dizer, o sabor do chocolate não seria possível se ela não tivesse sido criada como possibilidade na ordem natural, desde o princípio. Quer dizer, Deus sabia que nesse momento que você está comendo o chocolate, você ia sentir esse gosto. E Deus te deu essa possibilidade nesse momento. Quer dizer, eu estou dando esse exemplo, mas é infinidade de exemplos. Agora, não é só desfrutar o sabor do chocolate. É desfrutar, através da dádiva do presente, dessa consciência do amor de Deus, da misericórdia de Deus por você. Quer dizer, é isso que você precisa pegar no presente. Experimentar, então, o presente sacramentalmente. Então, o presente como a dádiva que Deus dá para você. Por isso é o título, né? O sacramento do momento presente. O momento presente é um momento que Deus dá para você. E as experiências que você tem nesse momento são dádivas de Deus para você. E você tem que experimentar essas coisas, mas numa relação com Deus. Não é uma relação só com ela. É, para usar uma ilustração, e na Bíblia isso pode ser usado, a gente tem, por exemplo, a ideia de comer, né? Jesus fala sobre comer a carne, beber o sangue para ter vida, mas vamos usar uma outra ilustração. A ilustração do ato sexual. Pensa no ato sexual. O próprio ato sexual é possível que seja realizado se concentrando na experiência do prazer, mas ele pode ser experimentado numa relação com a pessoa. É homem e mulher numa relação. Uma coisa é você tentar extrair o prazer do outro, do parceiro. Outra coisa é você experimentar o prazer dentro de uma relação, de um abraço de amor. Isso é diferente. Quer dizer, o momento tem que ser experimentado. Ele tem que ser experimentado, mas ele tem que ser experimentado como uma dádiva de Deus. Como um sinal que você pode sentir do amor de Deus que está além dessa transparência, né? Dentro de uma relação. Então, eu gostei quando o Andrew descreveu essa experiência como um verdadeiro carpe diem, que só o cristão pode ter. Né? Então, ele fala que os cristãos deveriam ser pessoas carpe diem people, ele usa essa expressão. É pessoas que vivem o momento, mas vivem o momento da melhor forma que é possível viver, da única que é significativa, que é como um sacramento. Mas sem desespero do futuro, sem desespero do passado, sem tédio do presente, porque tudo que está vindo agora para você tem sentido, é uma dádiva de Deus, tem sentido, sem tédio e sem tentar agarrar esse momento. Eu não esqueço de uma experiência que eu tive lá no ano passado, em Cambridge, que eu, no momento, estava atravessando uma ponte e era uma manhã tão bonita como eu poucas vezes na minha vida eu vi. Era uma combinação de paisagem, de verde, de jardim, de construção. E a gente estava ali num momento legal com os estudantes, os professores lá do curso. E naquela hora bateu aquela dor assim desse negócio de você tentar agarrar o momento. Eu falei, meu Deus, esse negócio está passando, vai passar. Eu fiquei tão preocupado que estava passando que o prazer de experimentar o momento começou a sumir. E no momento, eu lembro até a direção que eu estava olhando na hora, aí veio a solução. Por que a esperança e a gratidão é a solução? Porque se você tem esperança, você sabe que não tem problema, Deus te deu esse momento e vai te dar outro depois. Então curte esse momento. Depois desse momento tem outro momento. E depois eu vi outro momento. Vão ter os momentos difíceis, mas não é para você agarrar o presente, porque o melhor de tudo, que é o eterno, é que é a fonte desse momento tão bom. É que sinaliza, que transparece esse momento. Então, curte o momento sem tentar agarrar ele, sem se desesperar. Só viver. Como Jesus colocou lá no Sermão da Montanha, né? Basta cada dia o seu mal. Eu estou lembrando de um outro momento. Desde na barca, e vem a tempestade. Claro, tem. Mas cadê sua fé? Tem nos momentos difíceis também, você precisa da esperança. Mas começou a voz de Deus também. É. Não, mas veja só, mesmo nesses momentos, a gente vê que o salmista celebrou esse momento. Veja que até nesse momento em que Deus aparece como um leão cósmico, o salmista fez um cântico para a gente cantar a respeito dele. Quer dizer, a nossa relação com as experiências vai ser completamente alterada. Completamente. Até a nossa relação com o desastre incompreensível. Os carvalhos arrebentando, quebrando. E aí, e o que, que o salmista diz no final? O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. Então, a soberania de Deus é celebrada no final. Então, gente, qual é a chave para viver o presente e ter uma relação adequada com o futuro e com o passado? Ação de graça. Ação de graças é a chave. Porque na ação de graças, você agradece pelo que é dado para você agora, mas você agradece sabendo que isso é uma transparência, que isso aponta para algo que está além, para o doador. Né? Você agradece ao doador. Então você pode viver o presente. Então, esse é o ponto, é descer para o presente, experimentar o presente sacramentalmente. Para você poder fazer isso, é necessário deixar os ídolos. Né? Para se livrar da ansiedade, se livrar da decepção, se livrar do tédio. Só Deus, que é o eterno, que é o estável, é o incondicionado, é o amor puro, né? Só Deus pode te garantir o equilíbrio, o engajamento saudável com o presente. Ok, gente? Então nós vamos ter alguns minutinhos. Perguntas, né, Rodolfo? Quanto tempo a gente vai ter? 15 minutos? Tem uma dúvida, era muito simples, tá? Mas está me incomodando, porque eu gostaria que você me auxiliasse. É o seguinte, deixa eu exemplificar. O ídolo, ele está mantendo uma relação, o idólatra está mantendo uma relação com o ídolo, que é concreto, palpável, mensurável. Uhum. Eu sei que esse ídolo, ele é temporal, porque eu sou cristão, eu como cristão, eu acredito que a característica de eterno pertence ao Deus das Escrituras. Certo. Só que na premissa religiosa dele, esse ídolo é apenas uma representatividade do transcendental. É. Ele não nega o transcendente, não nega o metafísico, não nega o eterno. Só não é um Deus cristão. É esse objeto. Então, com isso, esse objeto é apenas uma representação desse Deus que ele possui. Depende. Não são todas as religiões são assim. Estou dando um exemplo. Em muitos casos acontece. Então o que acontece? Esse ídolo para ele é apenas uma representação de uma divindade, de algo transcendente. Com isso ele dá conta da contingência da vida. Com isso ele dá conta do futuro. Por quê? Porque tu não se apega em algo que na concepção anterior religiosa dele é temporal. Muito pelo contrário. Então ele não é uma pessoa ansiosa. Então na perspectiva, na vida dele, a idolatria, ela não causa esse distanciamento do tempo, pelo menos o tempo futuro, acerca da ansiedade. E aí, cara, o que você acha? Não, tem duas coisas aí que a gente poderia considerar. Uma é que, quando eu digo o ídolo, eu não estou falando dessa representação física, não. Eu estou falando da imagem de divindade que ele tem. Então, o ídolo pode ser uma abstração teórica, pode ser uma imagem mental. De repente, ele está adorando ali uma estátua, mas ele sabe que a estátua é só um símbolo da divindade. Mas a questão é, qual a imagem que ele tem da divindade? O que é essa divindade? Essa divindade, por exemplo, é uma divindade pessoal? Porque se essa divindade, por exemplo, não é pessoal, ele não pode ter a experiência da gratidão. Quer dizer, a experiência da dádiva, né? Do presente como dádiva. E, de fato, a ansiedade é superada por meio de uma espécie de supressão de dentro, que é parte do sistema religioso. Porque não há, vamos pegar o caso do hinduísmo, não há sobrevivência da alma individual. Quer dizer, então é através de uma desistência da sua existência pessoal que você alcança a superação da ansiedade. Né? Quer dizer, é o seguinte, o cachorro está latindo muito alto, então você passa a faca nele. Para de latir. Quer dizer, se você desiste definitivamente da ideia de sobrevivência individual, vai ser mais fácil lidar com o seu desaparecimento individual. Agora, se você acha que esse relacionamento pessoal com as pessoas e com Deus é fundamental, se você sente que você não está sobrevivendo se você não é um eu particular, então você nunca vai ficar satisfeito com a imagem da divindade que seja impessoal. Mas isso, então, tem uns casos que não seja impessoal. Não, eu tô dando um exemplo. Tem uma outra coisa ainda. Eu dei um exemplo aqui de como que os ídolos distorcem a nossa relação com o tempo, muito a partir da experiência que a gente tem agora. Eu coloquei nisso que as possibilidades de distorção da experiência do tempo são várias. Né? Eu coloquei uma descrição aqui que é meio a descrição da nossa distorção. Quer dizer, a gente tenta buscar ídolos temporais, isso é a tendência dos modernos, né? Ídolos temporais, seculares, e aí eles produzem esse efeito em nós e até na própria cultura. Né? E aí a gente verifica aí a ansiedade, hedonismo cínico, essas coisas como parte da vida das pessoas. Agora, tem outras formas de distorcer. Você pode, por exemplo, enfatizar tanto o eterno na sua imagem da divindade e você negar que o mundo temporal seja real. Então, vamos pegar aí um povo que lida bem com a ansiedade, por exemplo, com o caso dos orientais. Mas qual é o custo disso? O mundo temporal é ilusório, não é real. Isso significa que o instante também não tem valor. O instante não tem valor, porque ele é uma abstração. Ele não tem valor em si. Então, a sua ação individual, a sua ação livre para mudar a história, ela não tem significado. Tem significado, porque a história cheia de particulares, de detalhes, de processos, de percalços, de acidentes, é ilusória. E a sua identidade individual é ilusória. Então, há uma distorção da experiência do tempo? Há. Porque você tem um problema para ter história no sentido pleno do termo. Você tem um problema para ter história. Porque tudo que você tem é a repetição atemporal. Entendeu? Não existe a possibilidade, por exemplo, de eu mudar o futuro. Não, esse mundo, essa sociedade é injusta. Vamos mudar esse negócio. Não tem que mudar. Quer dizer, veja que isso é uma outra... Estou dando essa ilustração, isso é uma outra forma de distorcer. Como, a gente teria que pegar cada ídolo e tratar... Agora, essa questão que você perguntou, não, estou esclarecendo. Ficou claro também. Mas também nós que somos cristãos também temos que tomar esse cuidado. Porque até mesmo o pessoal que parte de um discurso mais triunfalista, vamos pegar, falando mais claramente, a galera mais voltada para a batalha espiritual, sim, e tudo mais, também acaba negando essa realidade. Falando, não, é que meu, não quero saber disso aqui, minha preocupação não com essa. Então não é só a idolatria, mas dependendo da sua concepção teológica, sendo cristão, sim, você pode ter um problema também na sua relação com o tempo, devido a ser não, sem dúvida. É, se a gente tem uma imagem de Deus, do caráter de Deus, da relação de Deus com o mundo distorcido, em algum ponto, isso também vai afetar a nossa relação com o tempo. E, de fato, a gente tem muitos ídolos. E a gente leva esses ídolos para Deus e confunde, né? No Antigo Testamento mesmo, às vezes, Deus era representado como um touro. Isso é uma confusão, isso é idolatria. Você quer representar o Senhor, mas você representa Deus. E o pessoal às vezes confunde isso. Lá em Êxodo, quando eles fizeram o bezerro de ouro, né, o que que Arão disse? Né? Esses são os deuses que nos livraram, né, do Egito. Quer dizer, o povo sabia que tinha sido salvo, né, do Egito, o povo de Israel. Então, não é que eles estavam exatamente buscando um Deus completamente diferente. Não é isso, é que eles queriam identificar a divindade que os libertou do Egito com as suas imagens distorcidas da divindade. Esse é o nosso problema, é que a gente vai atribuir características divinas a coisas temporais, mas também a atribuir características de coisas terrenas ilegitimamente para Deus. E aí isso vai distorcer do mesmo jeito a nossa relação com o tempo. O ponto todo, gente, da relação do tempo é a capacidade de experimentar a duração do presente como dádiva, como sacramento. Esse é o grande problema. Isso é curador, mas na nossa cultura hoje é essa loucura, a gente não experimenta o presente, mas de fato no meio cristão isso acontece também. O momento não é desfrutado. O cristão normalmente não curte a situação, o que é dado para ele. E tem alguma anomalia na nossa experiência cristã. Eu não sei se todos os camaradas têm depois, mas no Cartas do Diabo Só Aprendiz tem uma passagem que escutei, né? Que é o diabo. Escutei. Tutor. Diz para o discípulo: olha, mantenha os homens ocupados com o futuro. Mantém os homens ocupados com o futuro. Eles já não lidam mais, já não se preocupam mais com o passado, que é alguma coisa mais próxima do eterno, porque já está estabelecido. Mas não deixe de forma nenhuma que eles vivam o presente, que é a conexão real com a eternidade. Quer dizer, o Luiz dá algum problema lá para você. É. Né? Mantém os homens sempre ansiosos com o futuro. Não. Se possível, evite o passado, mas é melhor o passado do que o presente, porque o presente é a ligação real com o eterno. É, exatamente. Esse é o ponto. Você só vive o presente de fato quando você entende a natureza do presente, que é a transparência, a dádiva. E só a atitude de gratidão pode te dar a condição de experimentar o presente como ele é, de viver o presente como dom. É por isso que Paulo fala tanto, né, de agradecer a Deus em todo tempo, né? Por isso que lá em Romanos 1 fala que os homens, tendo conhecimento de Deus, vai falar, gente, se o Deus não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Primeira coisa que fala do pecado é isso. Então é perfeito, esse é o ponto. Aí a gente fica preso no passado, preso no futuro e perde a presença de Deus agora e o dom de Deus agora e não curte a vida, não vive por conta do que não é, em vez de viver. Quer dizer, se tem outra pessoa que vive de uma outra perspectiva, né, Luiz? Que conseguiu enxergar a tragédia disso, foi Nietzsche que fala que, ó, esse vai ser o século da economia de recursos, mas que vai queimar o que é de mais precioso, que é o espírito humano, por causa da ideia de progresso. É, tem alguma coisa para a gente dizer a partir disso da nossa experiência, né? Nós temos relógio para todo lado, tempo contado, tudo controlado, mas a gente está perdendo a contato, né? Com a impressão do... Você está falando que o Cristo seria a solução, não é eterno, mas e o cristão. Você torna cristão, tem aquela experiência do eterno, mas a dinâmica da vida na igreja passa a ser uma dinâmica de militância tão forte para alcançar metas, objetivos, que acaba a experiência cristã também sendo diluída nessa ansiedade em relação a metas, a planos. Aí como que eu vejo valor nos sacramentos. Né? Como que a gente põe isso no ambiente de igreja? Né? Como que a gente pode, na prática, programática, pensar futuro, planejar a expansão, planejar alcançar metas, mas sem perder essa dimensão de temporalidade, de eterno? É. Eu não sei se dá para a gente resolver isso só na igreja, porque a pessoa que está ali na igreja, ela tem um jeito de viver durante a semana toda, né? E teria que ser uma coisa assim que a pessoa vai integrar na vida cristã e que vai expressar em ambientes diferentes, na igreja também. Mas eu entendo o que você está falando. Eu acho que uma coisa que tinha que acabar era o foco em resultados. Porque até o foco em resultados na igreja é um foco no instante, né? Que é você obter uma meta, né? Que você vai alcançando, assim. É o jeito da gente lidar com o tempo, é você correr atrás de um objetivo, é você espacializar e medir a coisa. Então, deixar de medir e focar no qualitativo é uma forma de focar na duração. É uma forma de focar na qualidade da experiência que é vivida e não na quantidade. Porque esse é o problema do tempo, que o tempo ele passa a ser medido, controlado e vivido como quantidade. Né? E aí você não sente ele mais. Porque ele não é vivido como uma coisa concreta. Então eu acho que para a gente voltar a viver a humanidade de uma forma concreta na igreja, a gente tem que ter projetos para a igreja que, na minha opinião, que focalizem a qualidade da vida espiritual e a qualidade da vida da igreja. E tenho a esperança de que, tendo mais qualidade na vida pessoal, na vida da igreja, que os resultados vão ser alcançados com mais eficiência. Mas a gente não vai submeter a qualidade da vida pessoal e da vida comunitária aos objetivos. Esse sacrifício não pode ser feito. Porque aí você sacrificou para o ídolo, né? Pegar a criança e você sacrifica seu próprio filho lá para o Baal, né? Bota fogo nele. Não pode fazer isso. Eu acho que seria por aí. Tipo assim, o mais importante não é para quantas pessoas você pregou o evangelho essa semana, que às vezes é colocado na igreja assim. Tudo bem que às vezes é uma forma didática de movimentar o pessoal. Mas a questão é, como foi a sua vida cristã essa semana? Foi alegre? Foi de qualidade? Foi feliz? Ou cada vez que você tenta ser mais cristão, você vai ficando mais infeliz? A sua vida vai ficando tão miserável que você passa a ficar... Você olha para o incrédulo e fala assim, puxa, meu esforço para ser crente é tão complicado, para que eu vou ficar atormentando aquele meu amigo incrédulo para ele entrar nesse negócio? Essa é a experiência, às vezes, o incrédulo silenciosa de muitos cristãos. Quem será que nunca viveu essa experiência? Eu já disse. Mas é interessante que desse diálogo de vocês aí, a minha imagem que ficou firme na minha cabeça foi da ceia, cara. A ceia. Ou, o que, sabe, isso aí pra mim resolve é no ato ritualístico mesmo. Jesus falou assim, façam isso pra celebrar a minha memória, tá resolvendo aqui. A primeira vez que eu consegui ouvir Deus falando, ou que eu tive alguma visão assim espiritual, foi eu estava na missa, cara. E o padre falou, ele disse aqui no pouco e tal. E na hora que ele estava consagrando ali, naquele momento Deus falou alguma coisa comigo. Então, assim, isso liga a gente para o eterno, sim. A gente tem que parar com esse preconceito, porque dentro da igreja eu tenho ouvido muito um preconceito contra a religião. Não, a religião fez. Tiago fala, ó, esta é a religião verdadeira, bababá e tal. Então a gente não pode ter medo da palavra religião. Eu sei. Eu acho que. Eu acho que esse sacramento da ceia, de fato, acho que quem inclusive comenta isso é o Michael Horton, um livro, aquele livro que você me prestou, esse é o título, que tem o diálogo dos cinco sobre a igreja na pós-modernidade. Esqueci o nome. church in the immediate culture. Isso mesmo, the church in the immediate culture. É, esse, nesse texto, ele diz uma coisa interessante sobre o sacramento. Ele fala que de fato a gente tem passado, a gente tem os três momentos ali, né? É um momento especial, porque é presente, ao mesmo tempo você está lembrando algo que aconteceu e está celebrando até que ele venha, né? Você combina o respeito, né, o reconhecimento, a aceitação do passado, a esperança do futuro e a realidade da dádiva no presente. Então, de fato, a ceia pode ser um momento para colocar a questão e falar assim, agora isso que a gente vivencia aqui, você volta agora para a criação, isso é ceia, a redenção, está celebrando a redenção. Mas você volta para a criação, se relacione com ela do mesmo jeito. Esse é o ponto. Gente, nós vamos... Eu vou deixar fazer uma outra pergunta. Só que, gente, o Labri, igual a gente... A forma de Labri divulgar o que está fazendo é através de e-mails de pessoas que já conhecem a Labri. Então a gente não faz nenhum tipo de propaganda comercial, isso é um princípio que o Labri tem. Então se você quer receber e-mails do que o Labri está fazendo, programação, conferência, a gente vai passar essa lista aqui, tá? Quando a gente tem a última pergunta. Se você quiser, né? Muitas vezes, eu não tenho tempo de discutir. Ele às vezes não sofre ansiedade, não sofre decepção, não tem essa ânsia de querer segurar algo presente, mas ainda assim ele mantém subnívelos em volta dele. Você acha que isso é possível? Ou tem que sair para isso? Não, eu acho que o pecado da idolatria é perseguir a gente, né? Mas a gente se torna vulnerável, não significa que o efeito vem imediatamente. Mas a partir do momento que você tem um ídolo, você está vulnerável. Porque o ídolo vai falhar com você. Aí na hora que o ídolo falhar, aí vem tudo. Aí vem a ansiedade, vem a decepção. Claro que você pode simplesmente dar um passo para trás, porque você não quer o ídolo, voltar para Deus. Mas se você teimar, aí você pode cair nessa situação que você não somente fica cínico, que você não tem mais esperança e está decepcionado com tudo, como você começa a projetar isso no mundo. Então você acha que o mundo não tem sentido, a igreja não tem sentido, Deus não tem sentido, nada tem sentido. Você projeta, né, o seu cinismo como se o mundo fosse assim. Essa dúvida é meio que a dúvida dele, assim, para mim, se ele foi esclarecido, para mim foi bem esclarecido. Muitas vezes a questão é ter um Deus, tem experiência do eterno. Sim. Então, ele não tem problema assim, com decepções materiais. Porque ele passa, quando ele tem decepção, ele passa isso para Deus. Eles querem isso para Deus. Então, ele não preocupa. Mas, ainda assim, ele continua mantendo esses subidos. Tipo, igual, por exemplo, o cara tem uma empresa, o cara é crente, tem uma empresa. Ele é super preocupado com grana. Sim. Só que se a pintura dele falir, ele sabe que Deus vai ajudar ele, tem esperança que Deus vai ter algo melhor para ele, mas ainda assim ele mantém o dinheiro como um subido ali, ainda é importante para ele, entendeu? Olha, se é importante, não tem nada de errado nisso. Veja só, não é que a gente não vai desfrutar das coisas que são dadas para a gente. Para uma coisa ser ídolo, realmente tem que ser algo que... A sua identidade, ela é assentada, passa a ser assentada naquilo. Ao ponto de que realmente, se você perder aquilo, a sua vida perde o sentido. Então também não é só porque você gosta muito de uma coisa que aquilo é ídolo, não. Para ser ídolo, aquilo realmente tem que ser algo que assume um caráter fundamental. É, identidade. Depende, né? Não, não sei. Depende. Você sentiu que a gente vê, por exemplo, as redes de televisão mostrando pessoas que estão totalmente... Fala mesmo, o Atlético é minha vida, o Zé é o... Não, se for mesmo, aí é um ídolo, igual a qualquer outro. Se for Atlético, já está acreditado. Tem gente que é crente, é assim. Uma coisa interessante que eu já vi a respeito disso também foi o Tem uma experiência que o Moltmann teve, da teologia dele, quando mudou durante o tempo, ele aderiu no início a uma noção de progresso. Que realmente Deus trabalhava no Ocidente para conduzir um progresso tecnológico, desenvolvimento humano. E o que fez ele voltar atrás e ficar mais relacionado com o tempo de uma forma mais presente foi quando ele viu a destruição ambiental. Uma coisa que eu vejo um paradoxo, onde eu vejo isso num nível cultural muito interessante para conversar aqui, é a questão do como que o meio ambiente é sacrificado em virtude do ídolo do progresso. Primeiro, o fato da Marina Silva ter caído. Exatamente. Agora, né? Foi assim, ela não aumentou a pressão. Aquilo foi sacrifício de crianças no Brasil. O pessoal cortou a cabeça mesmo. Quer dizer, ela saiu, mas ninguém é bobo, né? Ainda mais que a gente sabe, por causa do relacionamento dela com a Rocha e tudo. Ela saiu porque não tinha condição de fazer o trabalho lá. E é tudo porque tem que progredir, o Brasil tem que progredir. Então a gente vai desmatando. A gente vai matando Cristo de novo. É interessante, porque a criação e as florestas, o meio ambiente, são dádivas. Né? É interessante como que a noção de progresso leva você a cortar a dádiva. Então você não tem gratidão pela floresta que está crescendo. Você olha a floresta e fala, cara, isso devia ser muito bom. Exatamente. Você olha o rio e fala, devia ser uma usina hidrelétrica. O desenvolvimento do país está em virtude disso. E isso é um... Quer dizer, a China está assim, o Japão, os Estados Unidos, está todo mundo assim. Isso também pode ser um termômetro, né, para a gente ter a noção de idolatria, quando o meio ambiente começa a ser sacrificado. Acho que isso é um ótimo exemplo do que a gente está falando. A sua relação com o que é dado para você agora fica completamente distorcida por causa do ídolo. Então você perde a possibilidade de desfrutar. Daqui. Gente, nós vamos encerrar então. Muito obrigado aí. E boa noite para todos.